saúde ou temas. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM, Paulo Freire e você que está nos acompanhando pela transmissão ao vivo no YouTube ou no streaming da internet. Os meses de junho e julho são marcados pelas campanhas de conscientização ao TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o transtorno do espectro autista. E estudos recentes indicam que cerca de 50 a 70% dos indivíduos diagnosticados com TEA também apresentam comorbidade com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa associação dificulta, inclusive, o diagnóstico das duas condições, sendo necessário também um cuidado maior durante o tratamento. No Saúde é o Tema de hoje, nós vamos conversar sobre TDAH e autismo. Eu sou Isabel Baez, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre TDAH e autismo, vamos conversar com a professora do curso de terapia ocupacional da UFPE, membro do Núcleo de Tecnologia Assistiva do Centro de Ciências da Saúde da UFPE e do Laboratório de Tecnologia Assistiva e Terapia Ocupacional, Casey Nóbrega. Casey, seja muito bem-vinda aqui ao Saúde é o Tema. Obrigada, Isabel. Bom dia. Bom dia, Alonso. Bom dia, Dulce. Bom dia a todo mundo que está aí nos escutando. Queria dizer que é um prazer estar aqui, viu? Com vocês, conversando um pouco sobre esse tema que é tão importante, né? E que está tão presente nas nossas atividades, na minha prática profissional. O prazer que é nosso, Casey. Convidamos também para a conversa a médica neurologista e neurofisiologista e professora da UFPE, Maria Dulce Gomes, que já participou daqui, inclusive, uma vez. Dulce, seja muito bem-vinda novamente aqui à bancada de Saúde ao Tema. Bom dia, muito obrigada pelo convite, parabéns. O programa é sempre brilhante nos temas, na dinâmica. Fico muito feliz de ter sido convidada novamente, é um privilégio. Espero que a gente possa ter um bom bate-papo. Bom dia, Alonso. Bom dia, Casey. E vamos lá. Também estamos contando com a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Alonso Pimentel, que vai fazer as perguntas junto comigo hoje. Alonso, também sinta-se muito bem-vindo ao Saúde é o Tema. Obrigado. Estou aqui, né, representando o curso de medicina e nesse pós-São João para a gente entender, né, e tô aqui principalmente para aprender sobre esse tema que a gente cada dia mais ouve, né, e percebe o impacto desses temas, tanto na prática clínica da medicina, quanto também no cotidiano. Tem familiares e amigos também que têm pessoas com TDAH, com o TEA também, e vim aqui justamente para aprender também. Então, para a gente começar a nossa conversa, Dulce, o que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Quais são as características? Bom, vamos lá, resumidamente. O TDAH, assim como o TEA, que a gente vai falar também, o autismo, eles são considerados transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o que é isso? São transtornos de saúde mental, transtornos comportamentais, que eles se desenvolvem na infância. O início dos sintomas e a disfunção, ela começa durante o desenvolvimento cerebral, durante o desenvolvimento neurológico, tá? Isso não significa que muitas vezes o diagnóstico seja tardio, acontece. Mas a gente, para dar o diagnóstico do TDAH, você precisa que esses sintomas estejam presentes precocemente. Antes dos 12 anos, e geralmente antes dos 7 anos, a gente já percebe esses sintomas. E esses sintomas, eles estão englobados em três polos, em três núcleos, na verdade. Dois deles que são relacionados são os sintomas de hiperatividade e impulsividade, e o outro é o de desatenção, tá? Então, o que é desatenção? Quais são os sintomas que a pessoa pode ter relacionados à desatenção? Então, aquela pessoa que tem dificuldade em manter uma atenção mais concentrada, mais focada, Então, é aquela pessoa que se distrai facilmente com estímulos externos. Ou é uma pessoa que observa tudo, vê tudo, mas não consegue se concentrar. Ou que, ao contrário, tem uma atenção muito focada, seu hiperfoco, mas tem uma dificuldade em alternar a atenção quando isso é necessário. Então, muitas vezes ele tem dificuldade de realizar tarefas, de fazer um planejamento, porque ele não consegue fazer essa avaliação mais global. Então, são alterações dos diversos tipos de atenção. E isso pode levar a um que a gente chama de disfunção executiva. Então, planejamento, resolução de problemas, gerenciamento de tempo, gerenciamento de atividades, organização espacial. Tudo isso entra nessa conta de disfunção, desatenção, desorganização, que é um dos polos do diagnóstico. O outro é a hiperatividade e a impulsividade. Então, são crianças que têm, ou adolescentes que têm, uma movimentação, uma agitação motora muito intensa, e que isso é incompatível com a idade, incompatível com o local. Então, uma criança que na sala de aula não consegue ficar parada, fica o tempo todo levantando, atrapalha os outros, interrompe a atividade dos outros, e tem uma, além dessa atividade motora exagerada, ela tem também uma impulsividade, não consegue controlar os impulsos. Então, interrompe a conversa dos outros, você vai fazer uma pergunta, ela, antes que você termine de perguntar, ela já está respondendo, se mete na conversa, não consegue parar numa fila, não consegue esperar a vez. Então, é aquela pessoa que está sempre interrompendo, está sempre sendo impulsivo, tá? Então, são basicamente esses três tipos de cernes de sintomas que a gente fala que tem no TDAH. Agora, você pode ter só um polo, que seria o TDAH predominantemente desatento. Você pode ter só o hiperativo, impulsivo. Ou você pode ter os dois, que é o tipo combinado. E uma coisa que é importante a gente saber é que, eu estou falando que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Significa que ele começa na infância, precoce. Mas ele muda ao longo do tempo e ele é crônico, ele pode persistir, tá? E aí os sintomas podem ser diferentes. Então, você não necessariamente vai ter um adulto hiperativo correndo ou andando o tempo todo. Isso é na infância. Então, no adulto, a gente vê de uma forma um pouquinho diferente, que a gente pode conversar e vai conversando ao longo do nosso bate-papo. Mas o TDAH é isso, é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente o controle da atividade motora e dos impulsos e o controle do gerenciamento da atenção e das funções executivas. Muito bem, então, já que a gente teve, né, essa explicação muito bem dada do TDAH, eu queria perguntar agora para a doutora Casey, como é o TEA, né, o transtorno do espectro autista, como é que ele aparece, como ele é caracterizado? Então, assim como o TDAH, que está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, como a professora Dulce falou, dentro do DSM-5, né, o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, está dentro desse grupo maior. E sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, ele também acontece desde criança. Então, desde a infância, a gente consegue identificar já esses sinais. Se falando de espectro, a gente vê que existem, né, várias formas de sua apresentação, tá? Então, a gente pode... Por isso que a gente, hoje em dia, fala, né, numa perspectiva de espectro. Então, desde um nível menor até um nível maior de apoio. Por quê? Porque são crianças que vão precisar, muitas vezes, né, de um apoio de um terceiro, de cuidadores, para a realização de suas atividades. E o que é que a gente vai ter como característica comum, né, dentro desse espectro? Alterações em relação ao comportamento, então, padrões restritos e repetitivos de comportamento e dificuldades na comunicação. Então, a dificuldade na linguagem receptiva, expressiva, na participação social, nessa interação com o outro, né? Então, são características que acabam afetando essas crianças no seu dia a dia, no desempenho de suas ocupações. E aí já trazendo um pouco do olhar do terapeuta ocupacional, né, o quanto essas características são diversas, mas podem afetar essas crianças em várias questões relacionadas às suas ocupações, ou seja, suas atividades. Atividades de vida diária, então, desde, por exemplo, a dentes, né, que pode ser desde uma questão relacionada ao planejamento dessa ação, há também questões sensoriais, porque dentro dessa perspectiva, desse diagnóstico, se vê que em torno de 80% ou mais de crianças apresentam também alterações sensoriais, então de hiperresposta ou hiporresposta, isso vai interferir também nessa participação e nesse desempenho, né, das atividades dessas crianças. Então, a gente pode ter impactos das atividades básicas, mas também nas atividades escolares, então, no âmbito da educação, na escola, no seu lazer e também influenciando toda a dinâmica familiar, não é? Então, da gente ver a importância dos cuidados, que a gente pode depois ir falando melhor, mas a demanda de um cuidado integral, né, de uma equipe multidisciplinar, devido a tantas demandas, tá? E, Dulce, no caso, quais são os sintomas que a gente tem que estar atento? Você pode começar falando do TDAH, mas também do transtorno do espectro autista, para que a gente procure um médico especialista. Perfeito o que você falou. Todo mundo, em algum momento, pode ter uma desatenção. Pode ter uma dificuldade de concentração. A criança pode ter... Isso a gente... Eu vou falar primeiro em TDAH, depois eu falo em TEA, só para a gente não misturar. Mas o que é que eu vou explicar aqui, que é muito importante as pessoas entenderem? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são diagnósticos dimensionais. O que que é isso? Não é como... Por exemplo, você tem anemia, aí você faz um exame de sangue e ele diz sim ou não. No caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, você vai ter que ter sintomas numa intensidade e numa persistência que cause transtorno. Então, existem crianças que são mais motoras, existem crianças que são mais cognitivas, que é mais quietinho e tudo. Existem crianças que são mais impulsivas, outras não. Então, não é toda criança que vai ter o transtorno de déficit de atenção. Por isso que você falou, quando que a gente vai procurar, né? Então, você vai procurar quando esses sintomas estão presentes de forma persistente, tá? Assim, tem mais de 6 meses que você está vendo que seu filho não foi uma coisa temporária. Esses sintomas, eles estão em vários, inclusive isso é critério diagnóstico. E esses sintomas, eles estão em vários ambientes. Então, se você tem uma criança que está dando trabalho na escola, mas não é assim em casa, não é assim no seu ambiente social, você vai procurar alguma coisa na escola. Essa criança está sofrendo bullying, essa criança está com alguma dificuldade outra que não seja TDAH, tá? Mas, quando a gente tem uma criança com sintomas de inquietação, de hiperatividade, de distração, então é uma criança que não consegue parar muito tempo para fazer a atividade da escola, ela não consegue ficar muito tempo numa atividade calma, ela interrompe o tempo todo a sua própria atividade e a atividade dos outros, é uma criança que se distrai com... passou um vento, ela distraiu, ela tem muita desorganização, ela é muito esquecida, então esquece de dar recado, perde lápis, perde borracha. É muito comum as mães dizerem, doutora, todo mês eu tenho que comprar lápis e borracha para esse menino. Ora, se você vai para a escola, o básico é você ter um estojo com seus lápis e suas borrachas. Como é que você esquece? Né? Tem criança que adolescente que esquece tem celular e esquece o celular. Tem crianças que, sei lá, a professora dá um recado, não. A mãe diz, professora, não adianta, ele não lembra. Então, são crianças extremamente distraídas, que é do polo da desatenção, e extremamente inquietas. Só que isso tem que causar transtorno, é como o próprio nome está dizendo. Isso tem que causar prejuízo funcional. Isso tem que ser um padrão persistente de comportamento daquela criança. E isso tem que ser apresentado em vários ambientes, não um ambiente só. Tá? Então, se você tem isso, uma criança que tem essa dificuldade de se conter para a idade, tá? Não estou falando de uma criança que corre, pula com 3, 4, 5 anos de idade. Por isso que a gente espera um pouco. Quando a gente vê crianças pequenas, a gente diz que essa criança tem um risco para TDAH, mas a gente espera o amadurecimento, o desenvolvimento neurológico adequado, as podas neuronais, para que a gente veja se a criança vai ter regressão daquilo, maturação daquilo. A gente costuma dizer, ah, fulano está se acalmando, está chegando nos 6 anos, 7 anos, está se acalmando. Essa é uma idade-chave para a gente dar diagnóstico de TDAH, porque quando a criança tem realmente o transtorno neurobiológico, a gente não vê esse amadurecimento. Ela persiste com aquele padrão de hiperatividade que tinha. Ela persiste com a impulsividade que normalmente deveria diminuir. Ela persiste sendo distraída como uma criança menor. E ela persiste isso ao longo da vida se não houver um tratamento. Tá? E o TEA, do mesmo jeito. O TEA é um conjunto de sintomas que a gente pode até observar um ou outro sintoma. Quem que não tem um filho que tem uma seletividade alimentar na vida? Quem que não tem uma pessoa que não gosta muito de barulho ou que não gosta muito de sair? Existem as pessoas tímidas. Mas o TEA é um conjunto, um agrupamento de sintomas que causa prejuízo, que é persistente e que é mantido dentro da comunicação e da interação social e dentro desses padrões restritos de interesses e de atividades. Então, não é uma coisa pontual, não é um sintoma só, mas é um conjunto de sintomas que faz com que aquela criança funcione de uma forma diferente. E é isso que faz com que você precise levar para uma avaliação, porque é uma criança que você percebe, como a professora Keys falou, que vai precisar de ajuda para haver uma adaptação em situações que comumente ela se adaptaria, tá? Então, quando você percebe esses sintomas persistentes numa intensidade que causa prejuízo, é hora de procurar. E no caso do TEA, Dulce, diferente do TDAH, ele pode ser detectado assim quando a criança já... ela nasce, depois pode ser feito um diagnóstico ou tem que realmente ter esse trabalho de observação da criança? Excelente pergunta. Eu falei que o TDAH a gente espera um pouco para ver o padrão de amadurecimento. No TEA a gente não espera, tá? Sempre que você ter, sempre que você perceber sintomas, existem duas coisas interessantes que a gente precisa falar. A gente fala em sintomas e a gente fala em sinais. Sintoma é aquilo que é subjetivo, que a criança sente, e sinal é o que a gente vê. Então, desde bebê, você pode perceber no colo aquela criança que mama, mas que não olha muito para a mãe, que não sorri muito, que não procura muito o rosto da mãe, o bebê que não procura muito interagir. Então, a comunicação, o prejuízo é na comunicação verbal e não verbal. Então, não é só o atraso de fala. Mas toda mãe ou tia ou quem cuida de criança sabe que a criança, ela está o tempo todo descobrindo o mundo através do olhar da mãe. Então, quando ela tem um susto, quando ela vê uma coisa diferente ou quando ela vê uma coisa interessante, normalmente ela olha para a mãe e faz aquilo que a gente chama de atenção compartilhada, para a mãe traduzir o que é aquilo para ela. O bebê com TEA não faz isso. Ele é um bebê mais sério, é um bebê que fica mais no mundo dele, que não procura essa comunicação não verbal, mesmo antes da verbal, e também que não desenvolve bem essa comunicação verbal. Então, desde muito cedo, os sinais de TEA podem sim ser observados. Agora, quando a criança, o bebê, tem poucos sinais, você pode confundir e demorar a dar esse diagnóstico. E aí, às vezes, o diagnóstico é mais tardio, porque ele tem muito mais sintomas e aí ele só vai aparecer quando aumentarem as demandas, quando a criança começar a perceber ou falar, quando ela é verbal, tá? Então, a demanda, à medida que aumenta, faz com que aquele sintoma e aquele sinal se apresente, tá? Então, se a criança, por exemplo, mama bem, suga bem, não tem problema durante a amamentação, vai aparecer um problema sensorial mais pra frente, não tinha ele antes, tá? Então, não é necessário a gente fechar todos os critérios pra gente começar, por exemplo, uma intervenção, acho que a professora Keys vai falar sobre isso, né? Mas a gente pode desconfiar de TEA desde bebê. É só você observar o desenvolvimento, se é um desenvolvimento típico, se está com sintomas atípicos, tá? E nesse caso, existe sim um posto de intervenção precoce. Eu queria complementar o que a professora está colocando, né? Então, da identificação desses sinais e a gente já poder ir trabalhando, já poder fazendo a intervenção. Então, a gente vê aí a questão do olhar, por exemplo, que a professora Dulce falou, que é tão importante para a manutenção do vínculo entre a mãe e o seu bebê, né? Então, o bebê que prefere ficar olhando, por exemplo, para coisas que giram, para a luz. Então, a gente já pode perceber isso e, para além do diagnóstico, a gente já ir trabalhando, né? Então, assim, o bebê precisa reconhecer o rosto da sua mãe, das pessoas que estão próximas, né? Isso faz parte do seu desenvolvimento, né? Então, a questão do toque também. Então, tem bebês que desde cedo já resistem, né, à questão do toque, algumas posturas, e isso vai trazer repercussão no seu desenvolvimento. Ao brincar, não é? O bebê, mesmo desde cedo, ele já vai, né, se interessando pelos brinquedos. Se a questão da comunicação, ele vai reproduzindo sons. Então, se o bebê ele já mostra esses sinais de atraso no desenvolvimento, então a gente precisa intervir o quanto antes, né? Então, doutora Casey, a gente ouve muito falar do diagnóstico conjunto. Eu queria saber se isso acontece assim muito na prática, quais são as dificuldades, né, que vocês veem e como seria algumas orientações para que esse diagnóstico conjunto pudesse acontecer. Então, quando a gente vai para as políticas, né, relacionadas ao autismo e de intervenção, a gente vê a indicação, né, desse atendimento global, conjunto. Por quê? Porque a gente precisa de diferentes olhares, cada profissional vai ter um olhar diferente. Eu posso dizer a vocês que, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer com a doutora Dulce, a gente fez já a avaliação conjunta. E o quanto isso é rico, né? Então, cada uma vai trazendo o seu olhar e vai contribuir, né, para a gente conseguir entender, né, as demandas dessa criança. Então, na rede de assistência, infelizmente, a gente tem carência de profissionais. Então, nem sempre isso é possível, né? A gente vê aí filas de espera nos serviços, pessoas que passam anos numa fila de espera. Então, muitas vezes há essa dificuldade, né? Uma coisa é o que a gente vê nas políticas, nas diretrizes, né? Mas outra coisa é a gente sabe da realidade, né? Infelizmente, a gente tem dificuldade de ter essa equipe, esse serviço, que dê conta dessa demanda crescente que a gente tem aí, né? De crianças, adolescentes e até adultos. A gente tem tido diagnóstico tardio, né? Então, mesmo o adulto, ele precisa desse olhar interdisciplinar, mesma coisa da intervenção, né? Vai trazer impactos também na sua vida, no seu trabalho, depois que ele vai entender muitas coisas. Então, às vezes, é aquele adulto estranho, né? E muitas vezes já vem com muitas questões emocionais, porque não entendia o que se passava com ele. Então, o olhar também multiprofissional para todas essas fases aí é bem importante. Principalmente nos casos que a gente chama nível 1, né, que antigamente falava em nível leve. Por quê? Porque eles vão ser mais difícil a identificação desses sintomas, desses sinais, né? E no caso, vou perguntar a Dulce agora, já que vocês duas falam sobre o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico conjunto? O diagnóstico conjunto? Isso. Veja, vou falar do TEA, né, quando a gente tem esse olhar multidisciplinar, que é como o Casey falou. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, né, ele é baseado em critérios que são determinados ou definidos por algum órgão. As principais classificações que determinam critérios diagnósticos para o TEA, para o TDAH, são a classificação internacional de doenças e os critérios do DSM-5. E, na verdade, são os do DSM-5 que a maioria dos profissionais de saúde utilizam. Então, a gente tem uma série de critérios, uma série de sintomas dentro desses, vou falar de TEA agora, dentro desses dois núcleos, que são os núcleos da comunicação e reciprocidade e interação social, e o núcleo dos padrões restritos e repetitivos de interesses e de comportamentos. Então, você teria que ter critérios dentro desses dois. Além disso, como eu já falei, eles precisam estar precocemente, eles precisam ser intensos para causar transtorno, e eles precisam ser, precisa ser excluído que eles sejam decorrentes de outra causa. Por isso a avaliação médica. Então, a avaliação médica, ela vai excluir que possa ser, por exemplo, um outro transtorno do neurodesenvolvimento que esteja explicando tudo aquilo, ou que possa ser em comorbidades, porque isso também pode acontecer, ou que seja uma doença clínica, por exemplo, um quadro degenerativo, enfim. Então, precisa desse olhar do médico. Agora, o que é importante nesse olhar multidisciplinar? A gente tem algumas escalas que são de triagens, a gente tem algumas escalas de aplicação para medir a intensidade dos sintomas, que nos ajuda tanto a confirmar aquela presença daqueles sintomas, como acompanhar o tratamento. Então, se eu tenho uma equipe, a gente já fez, e a professora Keisa, a gente tem um projeto de extensão na Federal, que a gente está começando, a gente já fez algumas avaliações, vai continuar se Deus quiser. Então, o que é que acontece? Você tem o médico, você tem o terapeuta ocupacional, você tem o fisioterapeuta, você tem o fono, você tem um psicólogo, todo mundo ali junto. E cada um vendo o seu ângulo, né? Todo mundo junto os ângulos e a gente consegue. Então, a pessoa, a profissional da terapia ocupacional chega para mim e diz: olha, eu tô percebendo essa queixa sensorial, eu tô percebendo isso, ó, vamos dar uma olhada. Eu vou entregar para ele esse objeto. Dá uma olhada como ele se comporta. Eu chego para outra e digo: ó, essa questão aqui de, sei lá, tá andando na ponta do pé, é uma questão sensorial, mas eu já estou percebendo que está tendo um encurtamentozinho, dá uma olhada. Aí o fisioterapeuta vai lá e dá uma olhada para ver tônus e tudo. A gente vai se complementando, porque o que é que acontece? No final, essa avaliação é uma avaliação que tem muito de interpretação, tá? Então, eu tenho seletividade alimentar. Por quê? Porque ele tem um padrão restrito, ele só come alguns alimentos de aquela determinada cor, ou porque eu tenho uma queixa sensorial, ele não suporta algum tipo de textura, tá? Então, isso é interpretação, eu preciso ver aqui, não é só um checklist. Vou te dar um exemplo prático para você entender como é importante a interpretação. E por isso é importante que a pessoa que dá o diagnóstico tenha experiência. E aí a equipe multidisciplinar ajuda nisso, porque são experiências que são somadas para interpretar aquele comportamento. Então, um exemplo prático. Chegou uma vez uma criança para mim com diagnóstico de TDAH, que tinha ficado com diagnóstico de TDAH puro, porque, claro, a gente sabe que podem existir as comorbidades e é comum uma criança com TEA, um adolescente com TEA, ter um TDAH ou vice-versa, né? Uma criança com TDAH ter um nível 1 de TEA. Eu tô falando isso porque existem os transtornos principais, né? Assim, o que é que causa mais impacto na saúde mental? Então, é comum, às vezes, a gente ter mais de um transtorno. Mas eu recebi um paciente uma vez, uma adolescente uma vez, que veio com diagnóstico de TDAH puro. Quando ele sentou e começou a conversar comigo, era uma criança que tinha uma fala monótona, uma fala robotizada, cheia com alguns jargões, tinha um repertório extremamente restrito. Então, quando eu fazia algumas perguntas, que são perguntas tradicionais, ele sabia responder, mas quando eu acionava a criatividade dele, ele não ia, porque ele não tinha essa comunicação social desenvolvida, porque, na verdade, ele tinha um TEA. E era uma coisa bem, assim, visível, pela forma como ele se comportava, pela forma como ele falava, pela forma como ele se interagia e como eu fui procurando os outros critérios. E aí eu perguntei, por que ele tem diagnóstico de TDAH? Porque, assim, ele não parecia ter, ou se tivesse, talvez fosse uma coisa muito leve, que não estava tendo tanto prejuízo. Ah, porque ele ficava o tempo todo na sala, lá na janela, olhando para fora. Ele fazia isso como uma forma de isolamento social e sensorial. Para ele, a sala era muito barulhenta, Ele não sabia que tinha TEA, ninguém sabia que ele tinha TEA, não era, foi uma, já faz alguns anos isso, foi uma época em que a gente tinha menos conhecimento. Então, ele se isolava lá perto da janela, ficava no mundo dele, que era mais suportável. As pessoas achavam que aquilo era desatenção. Então, quando a gente avalia uma criança, um adolescente, não é só um checklist de sintomas, você tem que entender a queixa, pesquisar ativamente e, às vezes, interpretar o que a mãe traz para você, para que você consiga identificar o que é aquilo, se aquilo está dentro de um padrão de normalidade, se aquilo está dentro de um padrão neuroatípico, se aquilo é por causa disso ou por causa daquilo, se causa prejuízo, se é um sintoma comum a mais de um transtorno. Então, tudo isso exige uma interpretação, uma experiência, que é importante que o profissional tenha. E se você tem mais de um profissional e uma equipe fazendo isso em conjunto, é muito bom. Eu fico muito tranquila quando eu tenho esse outro olhar. Ó, tu tá vendo isso, o que é que tu acha? Você tá vendo isso, o que é que você acha? Então, você chegar para um profissional daquela área, que tem todo aquele know-how, toda aquela experiência, te dá muito suporte, muito mais segurança para o diagnóstico. Principalmente os diagnósticos desses quadros mais leves, eu vou usar esse termo leve, não é usado, mas esses quadros mais com menos sintomas e mais precoces, que a gente fica em dúvida, tá? Eu não tenho dúvida de fazer intervenção, que fique muito claro. Teve qualquer sintoma de atraso no neurodesenvolvimento, a gente intervém. Mas o diagnóstico, ele pode inicialmente ser provisório, tá? Não precisa você fechar na primeira consulta. Algumas crianças a gente fecha na primeira consulta. Eu costumo dizer que tem crianças que a avó fecha o diagnóstico, a mãe fecha o diagnóstico, a gente só vai chancelar. Mas tem crianças que a gente precisa ter um olhar mais detalhado, e aí se você tem vários desses olhares, é ideal. E a gente constrói o diagnóstico ao longo de um período. Isso também é possível. E só complementando, Dulce, a gente tem o diagnóstico global, que a gente faz, né, compartilhado e tudo, mas a gente também tem um diagnóstico de acordo com cada área específica. Então, por exemplo, na terapia ocupacional, eu vou trazer um diagnóstico terapêutico ocupacional visando o impacto da disfunção nas ocupações. Então, eu vou olhar, por exemplo, aplicar, por exemplo, instrumentos padronizados como perfil sensorial para ver se tem alguma disfunção de integração sensorial, alguma disfunção relacionada à dispraxia, que também é muito comum, né, com essa população. Então, existe também o diagnóstico específico de cada área. A fono também vai fazer toda essa análise da fala, da comunicação de uma forma geral. Enfim, cada um vai ter também o seu olhar. Né? Então, a gente tem essa perspectiva mais global, mas também de acordo com a sua especificidade. E é bem importante isso, por quê? Porque esse é o diagnóstico, o diagnóstico atualizado. Porque fica aquela, tem sempre aquela dúvida. Quando você dá um laudo, quando você dá o diagnóstico, ele é definitivo? Ele não é? Veja, definitivo em dizer que uma criança tem um transtorno é. Mas o que aquela criança precisa naquele momento, o que causa a disfunção naquele momento, pode ser diferente de um outro momento. E é aí que é isso que Keys está falando. O meu diagnóstico terapêutico, ponto de vista de terapia ocupacional hoje, é uma criança que tem isso, isso e isso. E isso já direciona a intervenção. Então, aquilo vai ser trabalhado. Pode ser que lá ali 6 meses é uma criança que só tem isso. Porque o resto foi trabalhado, foi controlado, foi contornado, né? Então, e isso não é papel do médico. A gente faz, obviamente, a gente fala, a gente, até para indicar uma intervenção, mas fica muito centralizado no papel do médico, e não é papel do médico. Por quê? Porque é o profissional daquela área que sabe avaliar muito melhor aquela dificuldade, aqueles sintomas, e que consegue, como ela falou, consegue aplicar instrumentos específicos de cada área para que a gente trabalhe naquilo. Então, o médico que tem uma equipe, sendo privilegiada, né, professora Keys, um médico que tem uma equipe para te dar esse suporte todas, ele tem muito mais condições de fazer um diagnóstico, não só médico, mas um diagnóstico situacional dos sintomas, dos sinais, das dificuldades, e um planejamento terapêutico muito mais rico, muito mais direcionado e provavelmente mais eficaz. E para você que está nos ouvindo, o Saúde é o Tema de hoje, fala sobre TDAH e autismo. Estamos recebendo a professora do curso de terapia ocupacional da UFPE, membro do Núcleo de Tecnologia Assistiva do Centro de Ciências da Saúde da UFPE e do Laboratório de Tecnologia Assistiva e Terapia Ocupacional, Casey Nóbrega, e também estamos recebendo a médica neurologista e neurofisiologista, professora da UFPE, Maria Dulce Gomes. Alonso. Então, a gente já falou, né, sobre como essas doenças se apresentam, como é feito esse diagnóstico. Eu queria saber se essas doenças, se esses transtornos, na verdade, eles podem se apresentar de forma conjunta. Eu vi vocês falando que alguns sintomas podem aparecer, mas o diagnóstico do transtorno pode aparecer de forma conjunta. E se sim, esse tratamento tem que ser feito conjuntamente para os dois transtornos, e se algum dos transtornos for deixado de lado nesse diagnóstico, tratado só para um, isso traz algum prejuízo futuro para essa criança? Quer falar, Casey? Pode começar, eu completo. Pode ser, sim, feito o diagnóstico de mais de um transtorno, tá? A gente pode ter igual peso, mas geralmente a gente tem algum dos transtornos com peso maior na qualidade de vida, na disfunção, mas se você não tratar todos os sintomas, seja de um ou seja dos dois, você pode ter uma resposta ruim. Então, às vezes, você tem uma criança com TEA, por exemplo, e TDAH, vou falar em criança. Mas você tem uma criança com TEA, mas que também tem um TDAH. Então, a dificuldade de fazer até a própria terapia, as estimulações, as intervenções, porque a criança não consegue se concentrar, não consegue focar. Então, você precisa tratar esses sintomas também de hiperatividade, tá? E é muito importante que seja feito esse diagnóstico. Por quê? Porque as demandas, elas vão mudando ao longo do tempo, e se isso não for tratado, o prejuízo pode aumentar. Então, por exemplo, uma criança que tem TDAH, que tem TEA, não foi devidamente trabalhada, eu não vou nem falar que ela tem uma deficiência intelectual associada, vamos dizer que tem só essas duas coisas. Ela começa a ter prejuízos sociais e começa a ter outros sintomas, que são sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Então, começa a ver um ciclo vicioso de autorregulação negativa na sua saúde mental, predispondo a surgirem outros transtornos neuropsiquiátricos, como os transtornos de humor, que vai piorar mais ainda a qualidade de vida, vai aumentar o isolamento, vai aumentar a dificuldade de socialização. E aí, isso vai se retroalimentando de uma forma que prejudica ainda mais o tratamento. Então, é muito importante que tenha os diagnósticos de todas as comorbidades que estejam associadas, tá? E os tratamentos, eles são diferentes, um pouco diferentes, né? Então, o tratamento do TDAH, a gente sabe que é um tratamento que é multimodal, o TEA também, mas o TEA, ele é muito, muito comportamental, ele é muito baseado na ciência do comportamento aplicada, mas a gente tem muitos outros métodos que precisam ser trabalhados pontualmente, como integração sensorial, né? Alguns métodos de desenvolvimento de linguagem verbal que a Fono usa, então mas são muito terapêuticos. A gente utiliza medicações no TEA, no autismo, pontualmente. Então, para alguns sintomas de agressividade ou hiperatividade, para sintomas de distúrbios do sono, quando a doença é associada, por exemplo, sei lá, epilepsia ou uma síndrome genética, você pode precisar de utilizar algumas medicações. Já para o TDAH, você realmente utiliza, né? As pessoas não gostam, mas é muito difícil você trabalhar com uma criança, um adolescente com TDAH, apenas com a intervenção terapêutica. Pode, não existe, claro, pode. Mas o esforço que aquela criança, que aquele adolescente faz para manter um foco de atenção, ele faz com que o seu desempenho seja um desempenho menor do que ele teria se ele tivesse a intervenção farmacológica, por exemplo. Então, se é uma criança que não tem contraindicação, o ideal é fazer o tratamento do TDAH nos três pilares: a medicação, a terapia, nesse caso muito se usa a terapia cognitivo-comportamental, E é a adaptação. Então, adaptações na escola, adaptações no seu na sua própria rotina, tá? Então, são tratamentos que são complementares, mas não são exatamente iguais. Então, se você deixa de fora um TDAH, uma criança que tem um TEA, às vezes a gente tem uma criança que tem um TEA, uma inteligência até acima da média, então tem um potencial enorme, mas tem um TDAH, não consegue se concentrar, não consegue evoluir. Aí, se você não deu o diagnóstico, ele acha que é do TEA, ah, então é assim mesmo, eu sou assim mesmo, não vou evoluir, e aí começa aquele degringolar da saúde mental. Então, é muito importante, sim, que se busque, porque principalmente quando você tem um diagnóstico, está fazendo o tratamento e ele não está evoluindo do jeito que você acha que deveria, o que é que está atrapalhando? Será que tem alguma coisa que eu não diagnostiquei? E aí vale a pena, sim, fazer esse diagnóstico, até porque é muito frequente as comorbidades, a presença de mais de um transtorno associado. Então, é importante que isso seja feito, sim, levado na conta. Na perspectiva da terapia ocupacional, para além das questões clínicas, né, desse diagnóstico, a gente vai ver o impacto que isso vai trazer nesse desempenho das ocupações, na sua vida, nas suas atividades diárias, né? Então, a gente vai, a partir daí, fazer a intervenção. Então, assim, mesmo no caso do autismo, a gente sabe que as demandas são diferentes. Então, tem crianças que vão precisar de mais estímulos, mais estratégias com estímulos diversos. Tem crianças que a gente vai precisar inibir estímulos, né? Então, mesmo dentro desse quadro, as demandas, a forma da gente intervir vai muito individualizada, de acordo com as demandas de cada um. Então, por isso que a gente tem que ter, né, essa avaliação mais específica para a gente poder traçar esse direcionamento, né? Então, a gente vai de acordo com o impacto, né, que essas questões estão tendo na vida desse indivíduo, na vida da sua família. A gente vai buscar estratégias, a gente vai direcionar essa intervenção a partir dessas demandas. E no caso Casey, quais são as consequências de um TEA não tratado ou, por exemplo, quando se diagnostica, uma pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista tem a presença da comorbidade do TDAH, mas isso não foi diagnosticado? Quais são as consequências? Então, como a gente viu, né, alterações sensoriais, alterações de praxis, que é a capacidade da gente planejar e executar nossas ações. Então, vejam que isso vai trazer diferentes impactos na vida do sujeito, na vida da sua família. Então, se você não fizer a intervenção cedo, você vai começar a ver atraso no desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele depende de alguns marcos, de habilidades que a criança vai alcançando. Então, muitas vezes, por exemplo, a criança que tem uma alteração sensorial que a gente chama de hipersensibilidade, ela deixa de explorar o ambiente, que é tão importante esse contato para a aprendizagem, para o seu desenvolvimento, né? Então, do ponto de vista de participação social, então a pessoa que vai se isolando porque tem essa dificuldade de interação, né? Com o TDAH, a questão do foco, né? A gente vê muito evidente na participação escolar, então a dificuldade em acompanhar as atividades escolares, então isso afeta diretamente a autoestima, né? E aí a gente vê depois problemas emocionais. Então, daí a importância da gente ter esse olhar sensível, né, de acolher, de tentar ver essas demandas para a gente fazer as intervenções e buscando estratégias junto com a família, né, para que a criança tenha uma qualidade de vida melhor. Vou complementar uma coisa aqui do ponto de vista clínico. Isso que a Keis falou é essencial. Cada um na sua área consegue ver as né, finezas, assim, do que... Mas eu vou falar um pouquinho dessa história do TDAH, não diagnosticado, não tratado, porque isso é importante, né? Assim, os dois são importantes, claro, mas vou falar um pouquinho só do TDAH agora para a gente ter uma noção. O TDAH é um transtorno crônico que, assim como o TEA você leva para a vida, né? O TEA você tem a vida toda. O TDAH, ele pode ser superado. Pode ser que até a adolescência seja superado. Alguns estudos dizem 40% e outros 60% vão até a vida adulta. Então, vamos pegar que 50% vá até a vida adulta. Eu acho muito. De cada dois, um vai ter o transtorno a vida toda, se não tratar. Então, se você tem um transtorno que você pode tratar, pode intervir, pode superar, por que não? Né? E o que é interessante, o que é importante? Porque os sintomas de TDAH mudam ao longo da vida. É, a gente já falou que tem o predominantemente hiperativo, o predominantemente desatento, e tem o combinado, mas eles mudam ao longo da vida. Aqueles sintomas de hiperatividade, eles vão mudando ao longo do tempo. Então, o adolescente não vai ser igual a criança que sobe e desce, que pula, que sobe nas mesas, que sobe nas cadeiras. Não é isso, mas é um adolescente inquieto, né? É um adolescente impulsivo. Vão predominando ao longo da idade os sintomas de impulsividade em relação à hiperatividade. Então, você pode chegar na adolescência e ter crianças que tenham dificuldades de controle dos impulsos, e aí elas têm comportamentos delinquentes, comportamentos sexuais de perigo, de risco. Então, é uma criança que não se preocupa muito com cuidados, com educação sexual, com prevenção de gravidez e de doenças transmissíveis. Uso de abuso de substâncias. Então, é um adolescente que tende a usar mais substâncias ilícitas, álcool também, substâncias ilícitas. E vai isso acontecendo ao longo da... Eu estou falando daquele que não foi tratado. E aí ele vai, chega na idade adulta. É uma pessoa impulsiva, que pode ter algumas explosões de impulsividade, que tem dificuldade de ficar num trabalho mais formal, porque ele não tem paciência para ficar numa atividade mais tradicional. Tem dificuldade de relacionamento. Então, a gente às vezes conhece alguém que, sei lá, já teve 3, 4, 5 casamentos, não para no emprego, tem muita dificuldade nos relacionamentos, é uma pessoa extremamente impulsiva, e tem outras coisas que vão se acumulando, como eu falei, ao longo da vida, tá? E do ponto de vista de desatenção, é extremamente distraído, tem as dificuldades disfunções executivas. Então, é uma pessoa que não consegue chegar no compromisso no horário, esquece compromissos, isso faz com que ele perca empregos, perca relacionamentos, tenha dificuldades. É uma pessoa extremamente desorganizada, não consegue cuidar de uma casa, não consegue cuidar de cuidar às vezes até de si mesma, muito impulsivo, tá? Então, se você não trata, é uma pessoa que vai ter disfunções a vida toda, só vai mudar o tipo de disfunção. Então, quando é criança, o prejuízo é social, é escolar. Quando é adolescente, o prejuízo é social e emocional. E quando é adulto, então, vira tudo. Então, é importante tratar, sim. E uma criança com TEA, uma criança com TEA, hoje a gente chama nível de suporte, uma criança com TEA que poderia ter uma habilidade, uma autonomia X, não é tratada, chega lá na adolescência, ele é uma criança que está precisando, um adolescente está precisando de muito mais nível de suporte do que poderia, não atinge o seu potencial, né? Então, as intervenções, elas são necessárias. Esses transtornos, graças a Deus, as pessoas estão realmente entendendo que eles existem, né? Não é invenção, não é que, é moda, todo mundo agora tem, não era diagnosticado. Agora é, porque agora a gente conhece mais e, obviamente, o ambiente que a gente vive mudou. Talvez isso ative uma predisposição genética que em outras eras a gente talvez não tivesse um ambiente tão propício. A gente vai encontrar a resposta para tudo isso, mas o fato é de que esses transtornos existem, eles causam disfunções e prejuízos para o indivíduo e para o entorno, e eles têm tratamento e precisam ser tratados. Doutora Casey, eu queria saber rapidamente, assim, como é que a família ela pode ajudar nesse tratamento, né? Eu sei que é fundamental essa atuação da família, como é que eles fazem essa ajuda? Então, a participação da família é fundamental, né? E como eu estava falando, vai desde o início daquele vínculo, quem apresenta o mundo à criança, essa família, nessa interação, né? Então, a família deve vir sempre junto. Então, a gente, quando faz a intervenção com a criança, a gente também acolhe essa família, né? Uma família que também tem toda a sua rotina alterada, muitas vezes. Esse cuidado, muitas vezes, cai para as mães, né? Que deixam de trabalhar para cuidar dos seus filhos, ir para várias terapias, abrem mão dos seus sonhos, da sua vida pessoal, né? Ficam sobrecarregados. Aí, vários estudos mostrando sobrecarga materna, né? Então, é um trabalho em parceria. Então, não adianta, às vezes a criança vai, passa 30 minutos, seja uma hora na terapia, e se ela não tem, né, esse apoio em casa, essa continuidade dos estímulos em casa, a gente não tem a evolução, né? Então, é importante esse trabalho em parceria, a gente conseguir fazer essa escuta, essa família, trabalhar juntos, né, em prol dessa criança, dessa família como um todo, que muitas vezes está fragilizada, né, também, e sobrecarregada. E a gente está chegando no final do programa, aí eu vou pedir para que cada uma de vocês faça uma fala final. Casey, eu posso começar contigo? Pode sim. Então, queria falar um pouco da terapia ocupacional, né, minha área de atuação, né, que na terapia ocupacional a gente vai trabalhar com a ocupação humana, as atividades diárias. Então, como a gente viu, né, crianças com TDAH, com autismo, elas vão ter impactos nessas atividades, nessas ocupações, seja nas atividades básicas, como se alimentar, como ir ao banheiro, como atividades, por exemplo, de sono, né? Então, a gente vai buscar estratégias para que essas crianças tenham uma melhor qualidade de vida, uma maior participação. Então, a terapia ocupacional, ela trabalha com essa participação, engajamento nas ocupações. Então, quando pensarem, né, em indicar para a terapia ocupacional, a gente vai ver, né, essa demanda, quando as crianças precisam, adolescentes, adultos. A gente está falando da área de autismo, TDAH, mas a gente tem várias áreas de atuação, tá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho da terapia ocupacional. Quem sabe em outro momento a gente pode falar melhor, tá? Eu queria agradecer a participação de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Eu queria também agradecer, né, reiterar isso aí que a Cris falou, da participação da família nesses transtornos, e eu acho que essa vai ser a chave para a quantidade de crianças que tem hoje. A gente vai ter que treinar as famílias, né? Então, eu acho muito importante a iniciativa de vocês e de toda a sociedade como um todo, que está começando a dar importância e visibilidade para esses problemas, porque diminui a carga das famílias, principalmente das mães. Então, agradeço pelo convite para o programa, parabenizo e espero que tenha sido e que seja útil para muitas famílias as informações, nosso bate-papo, né? Mais uma vez, muito obrigada. Com certeza, foi sim. O Saúde é o Tema de hoje, falou sobre TDAH e autismo. Nós recebemos a professora do curso de terapia ocupacional da UFPE, membro do Núcleo de Tecnologia Assistiva do Centro de Ciências da Saúde e do Laboratório de Tecnologia Assistiva e Terapia Ocupacional da UFPE, Casey Nóbrega, e também recebemos a médica neurologista, neurofisiologista e professora da UFPE, Maria Dulce Gomes. Também agradeço a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, Alonso Pimentel, que fez as perguntas junto comigo. O Saúde é o Tema está encerrando por aqui. Eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baé e Lívia Lima, sobre a orientação da professora do curso de comunicação social, Ana Veloso. Nas redes sociais, Tauan Batista, também de jornalismo. A coordenação de transmissão e streaming ficou por Lívia Lima, com supervisão do técnico da Rádio Paulo Freire, Igor Cabral, e na edição de podcast, Lívia Lima. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.